Maurice Ravel. Sensibilidade, emoção e perfeição técnica. Um programa de Miriam Brandão. Joseph Maurice Ravel foi um compositor, pianista e maestro francês nascido na cidade basca de Cibourg, na França, perto de Biarritz. O seu pai, Pierre-Joseph Ravel, engenheiro, inventor, empresário educado e bem-sucedido, estava casado com Marie de Loire, mulher basca que cresceu em Madrid. Esta era filha ilegítima e pouco alfabetizada, mas, apesar das diferenças, o casamento foi feliz. Algumas das invenções de Joseph foram bem-sucedidas, incluindo um dos primeiros motores de combustão interna e uma notória máquina de circo, o Redemoinho da Morte, um circuito automotivo que foi uma grande atração, até um acidente fatal no Barnum & Bailey Circus, em 1903. Ravel pai adorava levar os seus filhos às fábricas para ver os mais recentes dispositivos mecânicos e tinha também um grande interesse pela música e cultura em geral. Mais tarde na vida, Ravel lembrou que durante toda a sua infância foi sensível à música. O seu pai, muito mais educado nesta arte do que a maioria dos amadores, soube como desenvolver o seu gosto e estimular o seu entusiasmo por esta arte. Não há registro de que Ravel tenha recebido qualquer educação formal geral nos seus primeiros anos. Roger Nichols sugere que o menino pode ter sido educado principalmente pelo pai. Maurice Ravel era particularmente afeiçoado à mãe. A sua herança basca e espanhola foi uma forte influência na sua vida e música. Thank you. Thank you. Aos 7 anos, Ravel começou a ter aulas de piano com Henri Guiz, amigo de Emmanuel Chabrier. 5 anos depois, em 1887, começou a estudar harmonia, contraponto e composição com Charles René, aluno de Léo Delibes. As primeiras composições conhecidas de Ravel datam deste período. Variações sobre uma obra coral de Schumann, variações sobre um tema de Grieg e um único movimento de uma sonata para piano. Sobrevivem apenas de modo fragmentado. Em 1888, Ravel conheceu o jovem pianista Ricardo Vinhas, de quem se tornou não só um amigo para toda a vida, mas também um dos principais intérpretes das suas obras e um importante elo entre Ravel e a música espanhola. Ambos partilhavam admiração por Richard Wagner, pela música russa e pelos escritos de Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé. Na Exposição Universal em Paris, em 1889, Ravel ficou muito impressionado com as novas obras russas dirigidas por Nikolai Rimsky-Korsakov. Esta música teve um efeito duradouro, tanto em Ravel como no seu contemporâneo Claude Debussy, assim como o som exótico do gamelan javanês, também ouvido durante a exposição. Em 1889, Émile Decombe tornou-se professor de piano de Ravel. Nesse mesmo ano, fez a sua primeira apresentação pública. Aos 14 anos, participou num concerto da Salle Erhard com outros alunos de Decombe, entre os quais Reinaldo Hahn e Alfred Cortot. incentivo dos pais, Ravel solicitou o ingresso no Conservatório de Paris. Em novembro de 1889, com 14 anos, interpretando Chopin, passou no exame de admissão ao curso preparatório de piano ministrado por Eugène Antiome. Nesse período passado no conservatório, compôs algumas das suas obras mais conhecidas, entre elas a Pavane pour un enfant défunt, a Sonatina para piano e o Quarteto de Cordas. Todas essas obras, especialmente as duas últimas, mostram a surpreendente perfeição inicial em estilo e habilidade que viriam marcar toda a obra de Ravel. Ele é um dos raros compositores cujas primeiras obras parecem mais maduras do que as da maturidade. O seu fracasso no conservatório, após 3 tentativas em ganhar o cobiçado Prémio de Roma para composição, as obras que submeteu foram consideradas demasiado avançadas pelos membros ultraconservadores do júri, causou uma espécie de escândalo. Protestos indignados foram publicados e músicos e escritores de mentalidade liberal, incluindo o musicólogo e romancista Romain Rolland, apoiaram Ravel. Como resultado, o diretor do conservatório, Théodore Dubois, foi forçado a renunciar ao cargo e substituído pelo compositor Gabriel Fauré, com quem Ravel estudou composição. Thank you. Nessa época, Joseph Ravel apresentou o seu filho a Erik Satie, que ganhava a vida como pianista de café. Juntamente com Debussy, Ravel foi um dos primeiros músicos a reconhecer a originalidade e o talento de Satie. Os experimentalismos de Satie na forma musical foram uma inspiração para Ravel, que os considerou de valor inestimável. Compôs algumas obras substanciais enquanto estava com Fauré, incluindo a abertura Sherazade e uma sonata para violino de movimento único. Mas não ganhou nenhum prémio, acabando por ser expulso pela segunda vez em 1900. Como ex-aluno, foi autorizado a frequentar as aulas de Fauré como auditor não participante até finalmente abandonar o conservatório em 1903. Apesar de não ter sido um aluno exemplar, o objetivo de Ravel era tornar-se compositor. As suas obras deste período são as canções intituladas de Un Grand Sommeil Noir e Dan Juan de l'Espinette, segundo texto de Paul Verlaine e Clément Marot, e as peças para piano Menuet Antique e Vocalise, Étude en Forme de Habanera, uma peça para voz grave e piano datadas de 1895 e 1907. Desde o início da sua carreira, Ravel parecia serenamente indiferente a culpas ou elogios. Aqueles que o conheciam bem acreditavam que isso não era uma pose, mas totalmente genuíno. A única opinião sobre a sua música, que ele realmente valorizava, era a sua própria, perfeccionista e severamente autocrítica. Por volta de 1900, ele e vários jovens artistas, poetas, críticos e músicos inovadores juntaram-se num grupo informal que passou a ser conhecido como Les Apaches. Reuniram-se regularmente até ao início da Primeira Guerra Mundial e os membros estimularam-se entre si com argumentos intelectuais e apresentação de obras. A composição do grupo era fluida e incluiu Igor Stravinsky e Manuel de Falla, bem como os compositores Florent Schmitt, Maurice Delage e Paul Ladmirou, os poetas Léon-Paul Farge e Christian Klingsor, o pintor Paul Sorde e o crítico Michel Calvocoresi. Entre os entusiasmos dos Apaches estava a música de Debussy. Ravel, 12 anos mais novo, conhecia Debussy, ligeiramente, desde a década de 1890 e a amizade deles, embora nunca próxima, continuou por mais de 10 anos. Em 1902, André Messager dirigiu a estreia da ópera Pelléas et Mélisande, de Debussy, na Opéra Comique. Dividiu a opinião musical. Dubois proibiu inutilmente os alunos do conservatório de comparecerem e Camille Saint-Saëns destacou-se entre aqueles que detestavam a peça. Os Apaches ruidosamente expressaram o seu apoio. A primeira temporada da ópera consistiu em 14 representações. Ravel compareceu a todas elas. Embora as melodias que criou sejam quase sempre modais, isto é, baseadas não na escala diatónica ocidental convencional, mas na dos antigos modos frígio e dórico, as suas harmonias derivam o seu sabor, muitas vezes um tanto ácido, da predileção do compositor por notas adicionadas e appoggiaturas não resolvidas, ou notas estranhas ao acorde que podem permanecer harmonicamente não resolvidas. Enriqueceu o repertório do piano com uma série de obras-primas que vão desde os primeiros Jeu d'eau, concluído em 1901, Miroirs, de 1905, até ao formidável Gaspard de la Nuit, de 1908, Le Tombeau de Couperin, de 1917, aos dois concertos para piano, ambos concluídos em 1931, um deles, para a mão esquerda, encomendado pelo pianista austríaco Paul Wittgenstein, que perdeu o braço direito durante a Primeira Guerra Mundial. Das suas obras puramente orquestrais, a Rapsodie Espanhole e Bolero são as mais conhecidas e revelam o seu domínio na arte da instrumentação. Mas talvez o ponto alto da sua carreira tenha sido a colaboração com o empresário russo Sergei Diaghilev, compondo, para os Ballets Russes, uma sinfonia coreográfica intitulada Daphnis et Chloé, estreada em 1912. A escritora francesa Colette foi a libretista da sua ópera, ou fantasia lírica, mais conhecida, L'Enfant et les Sortilèges, terminada em 1925. O seu único outro empreendimento operático foi L'Heure Espagnole, apresentado pela primeira vez em 1911. Como compositor, Ravel alcançou grande distinção com o ciclo de canções Histoire naturelle, de 1906, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, para voz de soprano, duas flautas, dois clarinetes, piano e quarteto de cordas, de 1913, e Chanson Madécasse, para mezzo-soprano ou barítono, flauta, violoncelo e piano, de 1926. A convite de Vaughan Williams, Ravel visitou Londres em 1909 e tocou na Société des Concerts Français, recebendo críticas positivas pelo seu trabalho. Ao voltar da Inglaterra, entusiasmou-se com a criação da Société Musicale Indépendante, tendo Gabriel Fauré como presidente em 1910. De seguida, obteve um sucesso formidável com a estreia de Ma Mère Louis, L'Or Espanhol, Adelaide ou Le Langage des Fleurs e Daphné et Chloé nos próximos anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Ravel tentou alistar-se na Força Aérea Francesa. Porém, em março de 1915, acabou por ser motorista de caminhão do 13º Regimento de Artilharia. Transportava munições à noite em situações adversas, originando-lhe insónias e problemas digestivos, tendo sido submetido a uma operação intestinal após uma amebíase em setembro de 1916. No inverno seguinte, sofreu de queimaduras nos pés. Em 1917, quando a sua mãe faleceu, começou a sofrer de depressão. Apesar dessas dificuldades, continuou a trabalhar e compôs Le Tombeau de Couperin entre 1914 e 1917. Depois da guerra, completou La Valse, rejeitada por Sergei Diaghilev, em grande parte por não ser um balé. No entanto, esta obra foi posteriormente interpretada com sucesso por outros. Nos anos seguintes, continuou a trabalhar em diversas obras como Sonata para violino e violoncelo, concluída em 1922, a Orquestração Sinfónica de Tableau d'une Exposition, de 1922, inicialmente composta para piano por Modeste Mussorgsky, Cigane, para violino e piano estreada em 1924, L'Enfant et le Sortilège, Chanson Madécasse e Bolero. Esta última foi muito apreciada, estreando na Ópera de Paris em 1928. É basicamente uma peça orquestral composta como um balé, encomendada por Ida Rubinstein, uma atriz e bailarina russa, sendo um conjunto de 18 orquestrações de um tema original de duas partes, condensa a atitude experimental de Ravel. A música de Bolero foi usada no filme homónimo realizado por Wesley Ruggles em 1934. E intensifica as cenas de amor no filme Ten, realizado por Blake Edwards em 1979. Numa viagem pela América do Norte em 1928, apresentou-se com as principais orquestras dos Estados Unidos e Canadá, e a sua música foi calorosamente recebida. Após esta digressão, produziu, entre outras, Don Quixote, a Dulcinée, a partir de poemas de Paul Morand. 5 anos finais da vida de Ravel foram obscurecidos por vários problemas de saúde. Embora já não conseguisse escrever, interpretar música, de falar ou até mesmo de assinar o nome, ele fez o possível para permanecer socialmente ativo. A natureza exata da sua doença é desconhecida. Os especialistas descartaram a possibilidade de um tumor e sugeriram demência frontotemporal, doença de Alzheimer ou doença de Creutzfeldt-Jakob. Depois de ser submetido a uma operação para aliviar a obstrução de um vaso sanguíneo que irriga o cérebro, recuperou, mas pouco tempo depois entrou em coma e faleceu a 28 de dezembro de 1937. 2 dias depois, foi sepultado num túmulo de granito no cemitério de Levallois-Perret. No momento da sua partida final, músicos e compositores eminentes como Igor Stravinsky, Darius Milhaud, Francis Poulenc e Lennox Berkeley estavam presentes para homenagear este homem pela forma como se dedicou à música ao longo da sua vida. Rolf Vaughan Williams, aluno de Ravel por 3 meses, entre 1907 e 1908, revelou alguns aspectos sobre a vida privada do compositor. Ele, Manuel Rosenthal e Marguerite Long, uma pianista, pedagoga, conferencista e embaixadora da música francesa, registaram que Ravel frequentava bordéis. Long atribuiu isso à sua estatura pequena e à consequente falta de confiança com as mulheres. Segundo outras especulações, Ravel estava apaixonado por Misia Sert, uma patrona das artes, ou queria casar-se com a violinista Hélène Jourdain-Morange, a quem dedicou a sonata para violino número 2 e garantiu a estreia da sonata para violino e violoncelo em 1922. Há ainda conjeturas contemporâneas de que ele, um solteiro de longa data, pode ter sido homossexual. A sexualidade e a vida pessoal de Ravel permanecem um mistério. Thank you. Debussy era considerado um compositor impressionista devido às sugestões atmosféricas da sua música, um rótulo que ele não gostava de ter. Anos mais tarde, muitos melómanos começaram a aplicar o mesmo termo a Ravel, pois as obras de ambos eram frequentemente englobadas como dimensões do mesmo género. Ravel não se considerava pertencer a uma tendência impressionista na música, mas admitia que Debussy, sim. Fizeram-se muitas comparações entre Ravel e Debussy, nas quais, por exemplo, diziam que Debussy era mais espontâneo e casual nas suas composições e Ravel mais racional. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Miriam Brandão. Thank you.